pele, a criança ferida, a criança ferida. Eu escrevi isso aqui, é, eu escrevi isso aqui. Me deixem viver, eu amo escrever. Eu cheguei até aqui e ninguém pôde prever. Eu escrevi isso aqui, eu escrevi, rimei, cantei, eu vivi. Ok, vocês são meus terapeutas. Abram seus ouvidos pras minhas incertezas. Música é minha terapia, e isso com certeza. Mistura perfeita de disciplina e destreza. Minha válvula de escape, minha obsessão é amor. Mas queima igual paixão, e quando é frio é feito um cubo de gelo. E vejo algumas minas se derretendo. Eu não posso negar que adoro atenção, mas minha timidez me deixa em contradição. Já me falaram que sou lição, faço de coração. Chega a ser tortura toda a minha devoção. Mulheres, eu amo vocês. Eu não sou machista, só quero um mundo melhor. Desacredito nos homens, pois nunca tive um espelho. Então eu não as diminuo, na verdade eu engrandeço. Se igualem aos homens, mas só nas coisas boas. Não queiram ser igual um vagabundo à toa. Tipo eu mesmo já fui e me arrependo. O que eu quero é sossego, mas tudo tem um preço e a vida vai cobrar. Pode acreditar, eu só não quero te ver chorar. E quem tu ama um dia te deixar, cria uma fórmula pra nunca mais me magoar. Eu me importo com o mundo, graças a Deus. O dia que eu não me importar é porque o EG morreu. Quero chegar ao apogeu sem pisar em ninguém. E pode acreditar, quero tua vitória também. Tum tum tum, pá, meu verdadeiro irmão. Nunca me abandonou nos momentos de solidão. Mas um moleque branco rimando e todos odiando. Mal sabiam que isso aqui tava me salvando. Mal sabiam que eu não saía atirando, porque essas batidas estavam me amparando. Mal sabiam que eu não saía atirando, porque essas batidas estavam me amparando. Me deixem viver, eu amo escrever. Eu cheguei até aqui e ninguém pôde prever. Eu escrevi isso aqui, eu escrevi, rimei, cantei, eu vivi.